julgue crítico, inveja é maldade não. É nada clínico, Deus castigou quem agiu pelo inveja. O que você faz, malaco ele voltou para você. Na mesma se fizeste o bem, as vibrações vão e vêm, nem sempre irá voltar pela mão da mesma que tu ajudou. Digo a mesma fita é, se você praticar o mal, não tem como correr, é universal. Deus tá comigo, eu tenho medo apenas dos meus pensamentos. Na simplicidade, vamos chegar pra arrogância. Não faz amigo, arrogância faz inimigo. Só que sempre que tu desejar o mal, aí tá molhado. Tu já buscou para você o mal. Crucifica pulando, por isso, por aquilo, mano. Só de não atrasar, você já tá me ajudando. Cada um assume aquilo que faz. Laranja segura B.O. que não faz. Não pode cantar isso, aquilo não é assim. Quer fazer o seu corre ou você quer rimar por mim? Eu rimo o que eu quiser, rimo o que eu quiser. Seu, caí no sofrimento, tão uns dias no potim. Esquecido na B.O. não vai lembrar de mim. Nem vida de careta, nem de letra no meu CEP ou no pipa, bolachá de maisena. Já que tô no mundão, meu desempenho não vai seguir o seu desenho. Não tô no seio da ditadura. Evolução não se sucede com ignorância. A envidia mata todo ser. Deus está comigo, mano, eu tenho fuerza para pelear contra los gusanos, asesinos de familias, mentes de levianos. Mi trabajo calentar la envidia de los malditos ladrones de la prisa. Todo sabe como vivo en mi barrio nu. Sabe lo que hago para grabar mi son. Mi trayectoria por la calle es muy peligrosa. Si Dios no me cuida, cayó de la cuerda floja, nadie va a cortar de mí en la cana, el muchacho maldito. Solo los difama, solamente los envidiosos hacen eso porque los envidiosos no quieren que usted haga buenos temas o que viva bien. Lo que nos desean va para él también. Ellos no tienen ninguna ocupación, por eso la vida es una atracción. Y todavía ellos es irrespeto, pero no viven como personas de derecho. Y era la pistola para el hueco. Ahora quiere acostar la lengua en mi manuscrito. No tengo tiempo para oír sus chucherías, pues si tú pudieses tú me chutaría. La envidia, la envidia, la envidia. La envidia mata a todo ser. Valorizada, ideologia capacitada, valoriza o ser humano em corpo, mente, espírito. Quem diz que é do corre não faz, é cínico. Você que tem, mano que se destaca, motivo pro bico, sentar a estaca. Evolução é brilho os olhos de quem se limita. Já tá lá em frontal e citou a fita. A mente é a caixa principal, para se corrigir. Erros de si, eu digo e útil será. Tentativa de recuperar a vida de quem não quer se ajudar. Prefiro colar com leproso do lado do que colar com moleque safado. Para Big Olho recomendo um som. Som Família Capone, vulgo a canção. Ser humano é alvo da mania social. Deseja para o seu mano mal. Não cancele a maldade nem pro inimigo se aparecer querer. Assunto é aquilo. Faça a sua com seriedade. Cole na simplicidade. Não cancele a maldade. Leve com fé. Domine o bang. Usa inteligência para resolver sem sangue. Se gostar de fazer tal, fita que não tira. Os mano que caminha na disciplina. Sem motivo parar. Abandonar a fita, analise tudo vá em prol da fita. Não traindo sua origem, respeitando a família. Pode pá que você vai ter regozijo na corrida. Corrida.